Voltamos aqui para mais um podcast Areva. Aqui é o Freud. Temos aqui hoje o senhor Duende Amarelo. Aê, voltei. Senhor Alok, olha só, volta dos que não foram. É. Vini. Estamos aí. Zenon. Pá, de microfone novo. E o senhor Shazam? Eu, de microfone velho. Pô, desgraça, hein? Então, você que não tem vida social, está ouvindo um podcast de ano novo, podcast saindo dia 31, último dia do ano, é brincadeira, hein? Será que tem alguém ouvindo isso hoje, hein? Como vai ter o especial do Roberto Carlos, eu provavelmente vou ouvir. Quem tá ouvindo esse podcast aí é ouvinte, ou telespectador, como diz o Rafael, né? Fiel do blog, né? E do nosso podcast. A gente vai fazer uma breve, sei lá, retrospectiva bem zoada aqui sobre como foi esse ano aí de 2010. Vamos dar uma embromada aí. Mas foi um ano bem legal, cara. Aconteceram muitas coisas legais esse ano aí. Por exemplo, vamos lá. Logo no começo do ano a gente teve aí o show do Metallica, não foi isso? A cobertura aí que o Duende viajou, foi pra Porto Alegre, conheceu o Rafael. A Metallica tá ficando que nem o Iron Maiden e o show do Roberto Carlos. Todo ano tem, vai. O tema do Metallica aí em Porto Alegre, conheceu o Rafael. Foi um negócio meio doido assim, né? Meio improvável, bicho. Pra quem não acompanhava o blog na época, eu e a Pim, quando a banda foi pra lá, assistiu o show em Caxias do Sul, a gente ficou hospedado lá em Caxias do Sul, na casa do primo da Pim. E te marcando com o Rafael direto pra conhecer o cara. A gente não conhece, como você sabe, o blog, o Areva, um dos blogs que, se não o único, que os membros não se conhecem, cada um mora num canto do Brasil. Raras as exceções que a gente marca um encontrão, assim, em São Paulo, os caras falam que vem, quer celular, ele não marca, aí esquece tudo. Você vai falar desse último ou quer que eu fale? Não, vocês guarda falar. Pra posteridade. Calma. Vou deixar um gancho pra vocês, cara. Relaxa. Deixa o infeliz continuar falando. Continua falando, Zé Ruela. Vai lá. Voltando. Seja feliz. Combinando com o Rafael de se encontrar pra conhecer o cara, tudo. Ui. Tá ciúme, hein, cara. Hoje tá osso, hein, bicho. Sei lá se é sorte, se é azar, se é um acaso, o cara trabalha pro primo da PIN, cara. O cara é subordinado do primo da PIN, uma agência de publicidade que trabalha lá. O cara trabalha pro chefe, o cara trabalha pro primo da PIN, bicho. Dá pra gente pintar um negócio desse? É, tá, você já contou umas 3 ou 4 vezes pra gente. Porra, continua então, velho. Tchau! Aí a gente marcou de conhecer o cara no almoço, tudo no shopping, lá, almoçar, e na janta o cara tava de novo lá, pintando a gente, na pizzaria, junto com o chefe, e a gente com o primo da PIN, e todo mundo se conheceu, e foi uma zoeira do caramba, e foi tudo absurdo, cara. E depois a gente voltou pra cá pra pegar outro show do Metallica em São Paulo, não trombou ninguém conhecido, assim. Já sacaneou o JIT, ó, o cara veio todo empolgado pra conhecer a galera, mas não vimos ninguém, porra! A gente cita que é importante, cara. Não, mas Metallica, né, cara, se fosse show da Sandy Júnior, a gente já podia ter ido, né? Pô, Metallica, cara. Vai em show de macho, tipo Twisted Sister. Ô, puta, showzão, velho. Nossa, legal pra caramba. Cara. Não, foi legal. Foi o show mais susto que eu já fui na minha vida, cara. E vente e passo 92, diferente. Ainda em janeiro, aí teve o aniversário de 2 anos do Areva, né? Incrível, né? A gente já tá indo pra quase 3 anos já, essa bagaça aqui. Mesma merda, cara. É a mesma merda. Ah, tá não melhorando, é, né? Não é, não. A gente muda o layoutzinho. É, realmente não é. O Vini entrou, né? Puta que pariu. Fez toda a diferença, tá vendo? É, não, verdade. Entrou o Vini, entrou o Screw, que agora é Shazam. Pô, o Screw entrou em 2010? Aí, caralho. Vamos lá. O Screw entrou em 2009? Mas então, aí fizemos uma promoção, né? De leitores fazerem um logo com a Areva e foi incrível, né? Recebemos um logo aos 90 minutos do segundo tempo. Não, o cara fez por dó, claramente. Na verdade, eu obriguei ele a fazer. O cara fez a chibatada. Pior que quase nem ganhou o prêmio, né, cara? O cara levou 6 meses pra ganhar o prêmio. 6 meses, cara. Só a gente mesmo. É muita cara de pau. O Moura fez uma camiseta, vocês lembram do Lost, cara? É, teve uma promoção do Lost também. Era feia pra caramba, né? Não, a camiseta fez sucesso, rapaz. Era louca, a camiseta era louca. A camiseta fez sucesso, ele vendeu na internet, faturou milhões de dólares, por isso que ele não faz mais porra nenhuma pro blog. Eu acho que eu conheci o blog, o Areva, acho que foi em março, cara. Já tinha passado essa promoção aí. Fala nisso, Vini, como é que você conheceu essa porcaria? Pelo site do MDM, pelo blog dos caras lá. Via sempre o pessoal comentando lá do Areva lá. Aí eu vi o Areva, o nome chamou a atenção. Falei, puta, deixa eu dar uma olhada nesse blog, deve ser interessante. Mas aí eu vi que não era. Então, tá aqui hoje. O pessoal comentando, você fala o Freud, né? Ele fez tanta propaganda do Areva, mas tanta propaganda que ele conseguiu um empreguinho lá com os caras. É que fez tanto boquete lá que os caras falaram, ah, você tá aqui mesmo. Não, não, boquete não. Boquete não. Quem gosta dessas coisas bizarras, sexuais aí, esses troços de John Lajoli aí, é você que gosta dessas paradas aí. Aqui, você curtiu o lance do beijo grego lá. É verdade. Como é que é? Black Files do Areva. Eu não tô sabendo dessa história não. Que história é essa aí de beijo grego, cara? O cara já é gaúcho, não tá aqui pra se defender, é melhor nem começar. Porque o cara mora lá no sul, é uma sacanagem. Uma pergunta interessante, todo mundo do sul fala que nem o Rafael? Fala, cara, às vezes fala até pior. É mesmo, Rafael? É, eu morei lá 4 anos, velho, é meio estranho. E como é que é os gays de lá então, cara? Se eles falam desse jeito, como é que os gays falam? que nem campineiro. É, a única diferença é que eles andam com duas facas. Tá bom, eu pergunto, pra que duas facas? Sei lá, cara, por quê? Ele não pensou na piada. Não saiu a piada. Invente e faça 92, diferente. Outras coisas que a gente teve aí, semanas especiais que a gente teve a do Dia dos Namorados, né? Que teve o... Foi horrível, foi uma merda, não gostei. A melhor semana temática do Areva foi do ótimo, cara. Ah, é, mas essa aí foi no outro ano. Agora, esse ano a gente teve a Semana dos Namorados aí, que teve o clássico, né? Em Busca do Amor Supremo, momento Areva, que a gente... Ridículo. Um grande hit, né, cara? Zezé de Camargo e Luciano e um cara... Atrás do Grande Amor e vendo a foto do Loki, né, cara? Uma bosta, eu não gostei. Cara, não, o Loki, a gente indo pra São Paulo, o Loki, a gente relembrou disso, né? O Loki falou que riu pra cacete com o negócio. Eu? Não, era o Alex que falou. Aí eu falei assim, não, vocês não sabem da pior, cara, o Loki fica falando com o Alex enquanto tá dirigindo, cara. Que isso, cara? Ué, não é à toa que eu levei até uma faca do Rambo do lado, porque o cara começa a falar assim, não, Alex, não é por aqui, cara. Porra, Alex, não faz cagada, meu Deus. Eu falei em voz alta, foi mal. Ou eu vou parar com esse moleque dirigindo. Não, aí o Ed conversando desse post, né, ele falou assim... Eu falei, não, mas engraçado que foi uma garota que fez. Ele falou, uma garota? É, porra, eu achei que foi você, cara. Ele, não, pô, foi a Camila Tel lá, ela que deu uma força no negócio. Acho que foi ela que descobriu o site que dava pra fazer isso aí. É, eu não lembro, acho que foi... É, não lembro se foi a Camila que me indicou isso, cara. Mas, poxa, eu vou assumir a autoria do atentado. Fui eu que fiz o post. Eu não lembro mais da versão que era uma mulher que fez, né? Isso foi? Aí, você, não, você lembra, Thiago? A gente ficava falando no Twitter e mandando várias coisas assim pra ela, tipo, foto do... Onde ela podia achar a foto do Alok, que ela só achou lembro. Perfil do Areva. Falou, nossa, por isso que vocês não postam foto de vocês, né? Eu tava fotogênico lá, tá? Tava falou, pelo menos ele tem saúde, né? Pelo menos ele tem saúde, exatamente. Não, tava com um olhar todo sexy ali, vai. Eu não tô conseguindo fechar a porra desse negócio do Zezé de Camargo e Luciano, cara. Puta que pariu, velho. Praga, eu falei que é uma bosta, não mandei abrir, tá vendo? Invente e faço 92, diferente. Essa semana temática do Watchmen, eu ainda escrevi a dublagem. Acho que foi a dublagem que eu mais gostei de fazer, cara. Ah, sim, pô, foi. Você conseguiu furo de reportagem lá, né? Furo de reportagem, os bastidores da dublagem de Watchmen. Tanto babar ovo dos caras lá, você conseguiu que o cara liberasse pra você a lista dos dubladores do filme antes de ser divulgado. Pô, os caras. Nossa, velho, mas como você conseguiu? Porra, eu pedi. Você tentou fazer isso? Pô, eu tava vendo agora, vocês entrevistaram o Pedro Nestling lá? É, não, ia falar, o Moura, ele já fez uma meia... Opa, não, quer dizer, ele conhece o Pedro Nestling. Quem? Cara, o Pedro Nestling é um ator da Globo. Ele retweetou o Moura, tipo, sendo que o Moura nem conhecia ele. Tipo, ele conhecia mais o Moura do que o Moura ele, entendeu? É, o Moura é o Twitter, né? Inclusive, teve uma semana que a gente não tinha podcast, mas calhou, veio a calhar, que o Moura tinha participado do programa de rádios, justamente pela fama dele no Twitter, né? E aí a gente postou o programa. Do Moura. Outro fato marcante aí foi o início do podcast, né, cara? Foi dia 16/4, ó, próximo aí a estreia do Moura. A gente teve finalmente o nosso primeiro podcast, o Areva. E eu tenho um comentário a fazer sobre isso. Só funcionou porque eu tava presente. Nenhum outro sem me apresentar presença funcionou. Pior que a gente tem que dar o braço torcer. E nem um outro de lá pra cá, né? Todas as gravações você não fala nada, mas você tá presente também, né? É isso. A gente bota aquela tua foto que você tá com aquele olhinho de... Sexo. Aliás, por falar em Ser Supremo, eu descobri na saída pra São Paulo três coisas a respeito do Ser Supremo. Primeiro que o Ser Supremo não tem senso de direção. Tenho sim. Eu sei pra onde que é pra frente. Segundo que o Ser Supremo é um explorador, cara. Só que ele fez você pagar a viagem toda, cara. Não, deixa eu explicar pra quem não sabe. Tava eu no carro dessa criatura, careca. Parou pra abastecer, ele falou assim, cara, eu só vou precisar parar pra abastecer. Falei, não, beleza. Pô, tem dinheiro aqui, eu te ajudo e tal. Quanto você tem? Falei, tem 50 conto, cara. Segura aí, põe o que você precisa, que eu vou ali na padoca comprar um salgadinho. Beleza. Pra Chico, cara, ia colocar uns 20 conto de gasolina, né? Eu entrei no carro, ali então, Zê, coloquei 50 conto de gasolina. Porra. Completou o tanque, viado. Ele, não, fica sossegado que o pedágio eu pago. Tá bom, né? Chegamos no pedágio, nada do cara mexer na carteira pra pegar o dinheiro. E nada, e nada, e nada. Pum, sem parar. Cancela, abriu, passou direto. Ô, viado, você não vai pagar nenhum pedágio, que é seu pai que vai pagar essa desgraça, cara. Eu tenho a minha versão, posso? Não. Mas olha só, Zê, assim, eu acho que pode ter acontecido uma coisa, cara. Você tinha me falado mesmo no MSN que se ele te pegasse, você rachava o gás, era isso? Eu acho que quando eu liguei pro Loki, cara, eu falei que você pagava o gás. Isso. Então, a minha versão foi o seguinte. O Freud ligou pra mim, né? E falou, tô aqui em São Paulo e tal, tem como vir me pegar, né? Vim aqui me ver e tal. Sabe? Olha só, essa porra não era pra ficar no final do podcast. Primeiro que tu tá falando mentira pra caralho já. Isso não era pra ser no final do podcast? Isso não foi no final do ano, porra? Eu deixei o Zenon falar até o final. Posso? E aí ele falou assim, tô no hotel 5 estrelas, tô todo sexy aqui, tem jeito que você vir aqui me ver? Eu falei, porra, 6 da tarde, né, cara? Mas tem que trampar, né, velho? Tá foda aqui, né? Aí ele falou, não, tudo bem, fica com uma próxima oportunidade. Tá, não tem problema, não vou nem ficar chateado, tá bom? Não chora não, Ju. Não, pelo amor de Deus, é muita falsa. Tá bom, peraí, calma, vamos pensar, vai. Eu vou pensar muito bem. Aí passou uns 5 segundos, assim, ele ligou de volta e falou assim, ó, olha, arranjei um trouxa pra pagar o combustível pra você. Falei, trouxa? Que trouxa? Lembra do Zenon? Zenon mora naquela cidade lá que tem a Replan, seja lá qual for o nome da cidade, e ele falou que paga completamente toda a sua despesa pra viagem. É que eu quero te ver, garanhão. Falei, tá bom, bora. Peguei meu carrinho, lindo e maravilhoso, fui pra... Como é que é o nome da sua cidade mesmo? Paulinha, né? Aí alguém me fala assim, ó, me espera dentro do... eu tô fora do shopping, você passa lá, você vai me ver. Eu sou um cara narigudo, você vai me reconhecer. Eu falei, beleza. Aí eu dei a primeira volta em volta do shopping, nada do cara narigudo. Segunda volta, nada do cara narigudo. 13ª volta, falei, porra, mano, cadê o cara? Liga pra ele. Pô, você não falou que ia estar fora do shopping? Sim, tô fora do shopping, mas dentro do estacionamento. O cara tava andando na avenida em volta do shopping, cara. Tá aqui, o fora pra mim quer dizer fora das dependências, do território, mano. Vamos viajando lá pra São Paulo e tal. Eu parei num posto pra abastecer, como era normal, né? Aí o rapaz, que é bem abastecido de dinheiro, porque você sabe que todo mundo que mora em Paulínia tem bastante montante de grana, ele passou 50 conto e falou assim, ó, põe o necessário, põe o quanto pra você achar que deve. Ah, pô, quanto que eu acho que eu devo? 50, né? Podia ser pior, né? Podia ser pior. Ô, põe aí quanto você acha que deve. Eu entro no carro, faltou vintão pro cara lá. Beleza, fomos pra São Paulo, toda aquela coisa maravilhosa, né? Nossa, você tinha que ver a carinha do Freud a hora que viu a gente, hein? Olhinhos brilharam, estrelinhas. Nossa, cara. A gente teve que dar um lencinho umedecido pra ele, rapaz. É. Porra, mano, não acredito que você entrou aqui. Pô, o Thiago que mora ali na esquina não veio, vocês vieram. O cara deu um efusivo abraço em mim. Pô, Zê, cara, prazer, cara. O Thiago que mora ali na esquina tá dando 7 horas pra mim, não vem aqui. E a gente indo rumo ao dilúvio, né? A cena de filme, assim, de furacão. Todo mundo fugindo do furacão, a gente indo em direção a ele. Mano, o pior foi aquele lance. A gente olhava na Marginal Pinheiros, olhava aquele riozinho de merda, né? Faltava um palmo pra aquela merda transbordar. Legal as frases dentro de São Paulo, né? A gente andando assim, né? Falou, pô, pelo menos acabou a chuva, né? Começou a chover. Beleza. Ó, o trânsito tá fluindo bem, né? Não tá tendo trânsito nenhum, né? Bom, começou a ter trânsito. Aí, de repente, ele assim, nós tava fluindo bem no trânsito, assim, sossegado, né? Mesmo com congestionamento e tal. Ele, pô, primeira vez que eu vejo que a nossa fila que a gente tá andando é quem anda mais. Filho da puta, congestionou. Aí ele ia começar a falar, será que vai chover mais forte? A gente virava assim um pro outro, olhava um de canto de olho assim pro outro. Véi, o que a gente tá fazendo em São Paulo? Ver um velho careca, barrigudo, nerd, cara. Carioca. É isso pois que é pior, torcedor do Vasco. Não, isso é a melhor parte. O bom do Ló contando a história, cara, é que ele é tão sem noção quando ele vai florear que todo mundo vê que tem uma mentirada do caralho. Então eu não preciso nem me defender, cara. Não, a gente antes se perdeu. Antes se perdeu por quê? Pista, reto. Aí o Loki fala assim, viu? Eu acho que a gente precisa pegar sentido centro. E tinha uma bifurcação. Sobe a marginalzinha lá, tem uma bifurcação. Centro, placa da direita. O Loki pega a esquerda. O Loki, você falou que era sentido centro à direita, cara. Ah, deu vontade. sabe aquele sentimento que você pensa assim, pô, gostei mais dessa entrada, tem melhor aparência? Sabe, é sério, você tem que obedecer às suas vontades, não tem que ser aquele cara assim que usa lógica, né? Gostei da esquerda, depois a gente retorna. São Paulo pra se perder é a coisa mais fácil que tem, né? Se perder de propósito? Propósito é foda. A gente só andou 110 km a mais. Pra minha defesa, eu coloquei 20 pontos pra voltar. Ah, também paguei, colaborei com a conta do bar. R$7. A conta deu 90 e poucos reais e deu R$7. Na verdade... Quando você acha necessário, né? Não, pior que o Freud falou, hein? O Freud falou. O Screw aí é testemunha. Ah, qualquer coisa aí, vocês chegaram atrasados, pode dar qualquer coisa. Eu não falei R$2 no meu bolso, né? Eu pensei, pô, vou dar R$2, não, é sacanagem, né, cara? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha. Aí eu achei 5 contos, falei, não, vou dar 7 contos pra ajudar os meninos, vai. Pronto. Então, esse ano teve algum outro encontro fora esse daí, cara, do pessoal, não, né? No outro ano é que teve do Moura, que ele foi aí pra São Paulo, não é isso? Não teve um lance do Moura dormir de conchinha com alguém aí? Foi o que rolou o churrasco de quinta-feira aqui. A gente quase assassinou o tiozinho lá no açougue. É verdade, puta clima tenso aquela merda, bicho. Engraçado, era minha namorada na casa do Thiago, né? Aí o Moura virou pra mim e falou assim, Zê, você vai beber uma ceva, cara? Vamos, né? Viu? Me dá um engradado de lata aí. Eu pedi pro cara, né? O cara colocou uma assim, o Moura. Pô, me dá uma pra mim também. Ô, louco, Moura. Tá ligado? Só a gente vai beber e tem cerveja na casa do duende, né? Ali, não, a gente bebe, tranquilo. Cara, a gente bebeu mesmo, pior que bebeu. Mas chegou numa hora que o Moura chegava a olhar pra mim assim, Zê, chega aí, Zê, vamos trocar uma ideia. Tinha lá pra geladeira. Opa! Não é, porque já tô sabendo que ainda meio de conchinha não tem, né? Aí meu namorado virou pro Moura assim, pegou minha latinha da minha mão. Moura, para de dar cerveja pro meu namorado. Moura rachando da risada. Para a performance do James, né? Com o Kiss tocando Guitar Hero. Puta que pariu, cara. Aquela coisa peluda, né? Bolando no meio da sala. O James é tipo de um cara que não tem vergonha de nada, sabe? Nem de mandar aquele logo que ele fez. Muito menos. Isso é o mais falso, cara. Você não vê a performance que ele fez um striptease num carro lá em Paulínia. O cara não tem vergonha de nada? Não? Nada, então ele não teria vergonha de ver amigos que vêm do Rio de Janeiro pra própria cidade, né? Imagina, ele é fácil. E aí no Rio, alguém já se encontrou aí no Rio? Não. Não tinha o Diogo, o Diego, que mora perto da sua casa? Não, nunca teve, cara. Nunca marcamos nada aqui, não. É foda. Só tem o Diogo, cara, aqui no Rio agora, né? Não, mas vocês não se encontraram naquele bagulho de comic não sei das quantas aí? Não. Na Rio Comic Con, o Diogo teve um dia lá qualquer durante a semana, não sei dizer qual foi, e eu tive no sábado. O que eu tive lá foi com o pessoal do MDM, encontrei o pessoal que participou do nosso podcast aí, né? O Danilo Berucci, o Cadu Simões, encontrei o Estevão Ribeiro, que eu já tinha encontrado no lançamento lá da HQ dos Passarinhos, mas não teve, o Diogo não tava no dia que eu fui lá não. Bom, teve a Copa do Mundo, né? Porque nós fizemos os podcasts especiais da Copa do Mundo, né? Era pra ser um por jogo, mas... Mil antes. Acabou sendo um por rodada, né? Então, a gente fez os dois primeiros, aí o terceiro jogo, que foi Brasil e Portugal, se não me engano, né? A gente não fez. E aí depois a gente lançou o podcast do quarto jogo na hora que o Brasil tava entrando em campo pro quinto jogo, que foi a desgraça, né? E o pior, cara, o pior é que a gente tomou na cabeça, né? Porque a pessoa que mais entendia de futebol e que participou dos podcasts era uma garota. É, e só participou de um, né? A gente começou a ter que improvisar e mesmo assim não conseguimos fazer um por jogo. Perdemos todos os nossos comentários antigos, né? Cara, a gente tinha feito um motim pra fazer o post do Algures, que ele tava chorando que ninguém comenta no Madrugada Macabra. O post dele teve mais de 100 comentários, cara. Perdemos tudo, perdemos o comentário do Roger. Inclusive, o Madrugada Macabra tá sem comentário até agora. Coitado, vou mandar uma mensagem pra ele. Falar oi. Quer TC comigo? TC de onde? porra do Alushka lá, né? Resolveu que agora ia cobrar, ia mudar tudo, e a gente mudou de sistema, só que o Alushka malandramente até deixa você baixar o backup, mas você não tem como instalar. Legal. A gente perdeu todos os comentários de 2 anos de blog. Ah, dá nada não, cara. Não devia ser nada pertinente. Leitor não sabe comentar. Ah, não, mas é. Também tem essa, né? Tipo, ó, perdemos comentários de 2 anos de blog. Se juntar tudo dá 20 comentários. Tipo, é, não, porra, só... E 90% é nosso. Não, só a saga que a gente fez no post, no post do Madrugada Macabra já deu mais 100, porra. Cara, mas que coisa, foi a coisa mais insana da minha vida. A gente fez um filme de que começava com ETs e terminando Sucrilho e Skelo. Essa eu perdi. Não foi mais insano porque a gente já fazia o negócio das novelas do chat, então... Nossa, não me lembra disso não, porque eu tô devendo um final de uma certa coisa lá. É. Final de quê, cara? Aquilo lá já apodreceu, já era. Não, eu ainda vou escrever o final. Um dia. Senta que lá vem a história. A gente teve também um post recorde, né, cara? A gente teve um post recorde do De Fora da Panela, que foi a Camila Tel que mandou. O um post sobre o Nelson Rodrigues, sobre um livro do Nelson Rodrigues. E aí ela não botou o título. E aí eu botei o título do post de O Rei da Putaria. Cara, até hoje é o post mais acessado do Areva. O pessoal chega nele pelo Google toda hora. Talvez o mais decepcionante pelo pessoal que acessa, né? É o pessoal que acessa uma vez só, né? Ele acessa, olha... O cara tá com aquela euforia na mão, né? Chega no post, abre o Areva lá. Aí ele vê uma análise do livro do Nelson Rodrigues, o cara, porra. Veja pelo lado bom, o Nelson Rodrigues tem pelo menos uns 2 pornozão aí. Aquela tiazinha que fazia o Sassamutrema lá. Pornô chanchada, né? E passa no... Não. Aquela mina lá que era professora do Sassamutrema, eu não sei, não tô lembrado muito bem não. Uma que fez novela aí, que tava dando brioco ainda um tempo atrás. Uma mina aí, ela fez uns 2 ou 3 filmes pornô com o enredo do Nelson Rodrigues. Leila Lopes? Chama de... Isso, essa mulherzinha aí. Eu assisti até que é bacaninha, cara, bem interpretado, gostei. Você sabe que ela morreu, né? É mesmo? Morreu? Porra. Puta que pariu. Que pariu. Aí durante a filmagem? Não, foi após. Não, porque eu não achei muito violenta a filmagem, não. Por isso que eu tô perguntando. Morreu de quê, esse mole pergunta? Ai, teve um ataque cardíaco. Ai, morreu. Se sente diferente depois de ter homenageada de puta? É, que eu já fiz coisa pior. Não quero nem saber o que foi isso. Edita essa parte. É, manja esses filmes de Sexta-feira 13, Madrugada dos Mortos. Tiro nem saber. Que tem? Teve a semana do cachorro louco, né? Que foram os posts todos zoados, né? Ah, eu escrevi os meus normal, hein? É, você não precisou fazer nada, né? O Duende foi legal que o Duende nem sabia que tinha uma semana do cachorro louco. E aí, de repente, apareceu um post lá do colherada ao invés de palhetada. Ele foi olhar bem e falou, porra, que porra é essa? O que tá acontecendo essa porra? Eu nem lembro o que eu postei, cara. Nem lembro o que eu postei. Olha, eu não lembro o que todo mundo postou, mas do Vini foi bacana. Seja lá o que foi. Ah, é, o tiro delega, né? É, isso mesmo. Ele nem sabe o que foi. Nem leu, né? O teu foi o Boteco do Z, o Botex do Z. O Botex do Z. Ele mostrou lá o pessoal muito, muito legal lá, tomando seu merda. Powered by Mussum. O teu foi o da gafieira, cara. Isso, eu falei de gafieira, mas não lembro o tipo que eu usei. Assim. Ah, tu botou gafieira só mesmo, a falta de criatividade do caralho. Falou do Sidney Magal lá. Sidney Magal foi o Moura, cara, foi o Moura. O Moura falou do Sidney Magal, o Rafael falou sobre lambada. Putz, foi legal pra caramba, hein? Teve uma semana rock improvisada, né, que a gente fez em cima da hora, né, cara? Nossa, a minha saiu uma bosta. Aquele do punk lá, nossa, foi a pior bateria que eu já fiz na vida, rapaz. Não, pior que ele já mandou essa, falou assim, ó, já tem mais 2 aqui que já estão prontas aqui que eu vou mandar. Não mandou até hoje. Eu não sei, mas vocês acreditam em mim ainda, nem eu acredito em mim. O lance dele falar que tem 2 matérias prontas é igual o lance dele falar assim, cara, temos que ir pra direita, ele vai pra esquerda. Peraí, eu já provei pro Freud que eu tenho um monte de matéria semi-pronta, não foi, Freud? Não. Nunca vi nem conheço, só ouço falar. Eu já te mandei umas 2 meia matérias. Só mandou mandou uma vez uma meia matéria. Uma vez tu mandou a cobertura lá do evento de... Foi o evento de RPG ou foi do Fast Comics? Não lembro. Como é que eu vou lembrar, cara? Um desses dois eventos aí, você começou a escrever, fez um texto gigantesco, que ainda tava incompleto, que depois você ainda ia acertar e o caralho a quatro. Mas nunca acertou, aí acabou, passou. A gente fez podcast de RPG e não tinha feito ainda. E aí nunca teve. Foi a única que eu vi que teve início e não teve fim. Será que eu sonhei que eu mandei matéria pra você? É, pode ser. Isso é, vindo de você, não vai me espantar em nada, né? Eu mandei uma matéria sobre Alien. Não. É a outra que você tá pensando também, não mandou. Invente. Pente e faço 92, diferente. E aí, senhores, mais alguma outra coisa de relevante que vocês lembram desse ano que teve de diferente? Tem, esse ano eu perdi duas namoradas. Só duas? Só duas, bate meu reto. Você namorou esse ano? É, com a minha mão direita e com a esquerda, né, trouxa? Já viu aquela frase? Deus me arranja uma mulher ou então duas mãos direitas? Não funciona pra mim que eu sou canhoto. Grande novidade que a gente teve esse ano aí foram os podcasts, né? Que a gente incrivelmente conseguiu, tá conseguindo manter uma regularidade, cara. Olha só, veja você. Fez uma diferença, né, cara, no blog. Com certeza. Principalmente depois de participação lá do Danilo também. O pessoal começou a ouvir mais também, eu acho, né? Quem é Danilo? Baruque. Cara, é pra você ver, né? O processo de modificação na internet. Tipo, a pessoa tem preguiça de ler, ela não vai ler o whatever, ela vai ouvir o podcast, ela não precisa fazer nada. É, antes as pessoas escreviam suas vidas em blogs. Depois elas passaram a postar as fotos no Orkut. Agora elas digitam em 140 caracteres. Daqui a pouco elas vão grunir o que elas fizeram no dia. Então, essa teoria o Duende Amarelo, ele já tinha falado pra mim, você lembra que no comecinho do Areva eu escrevia aqueles textinhos normais, né? 3 quilômetros. Pequenininhos. Aí um certo dia ele falou pra mim assim, ó, olha, Alex, é o seguinte, cara, maneira na bagaça aí, porque leitor é burro, não sabe ler, tá? Dói os olhinhos dele, dá dor de cabecinha, depois ele tem que ir na farmácia, tomar uma injeçãozinha e tal. Então maneira no negócio aí, faz uma coisa menorzinha, tá? Mais soft, escreve pra retardado. Escreveu pra retardado, você faz sucesso. Eu falei, opa, então vamos lá. E não é que deu certo mesmo, cara? Eu já tive 2 acessos na matéria seguinte. Aí depois ele parou. Aí eu parei, porque a fama tava subindo muito a minha cabeça, sabe? Você só queria conquistar o sucesso, só. Isso. Quando eu atingi minha fama de 5 leitores assíduos, eu falei, nossa, é demais pra mim. Eu não sou o Fred Mercury, mas não tinha uma 12 pra enfiar na boca, então... Dos podcasts que a gente já fez aí, alguém arrisca eleger o favorito aí? Favorito nosso ou favorito do pessoal que tá baixando? Do pessoal que tá baixando é o do Chaves, né, cara? Aí, já passou de sexo, já? Muito, porra, o de sexo já tá caindo pelas tabelas, cara. Não, a gente tem um top 5 lá de acessos, né? Mas disparado é o de Chaves, cara. O de Chaves teve mais de 1.400 acessos já, cara. Mas foi bom pra caramba, Aí eu não posso responder a sua pergunta, porque Chaves não é minha especialidade. Ele não gosta, é verdade. Mas o que eu mais gostei de gravar, assim, achei que o resultado ficou mais bacana, foi o do ódio. É, o ódio foi muito legal. Eu curti o do terror também, cara. Olha, eu gostei particularmente do da máfia, porque eu e o Zenon a gente fez nas coxas, foi muito mal feito, e ficou bem feito na edição, viu? É, só tem eu e o Loki no podcast. E tinha um rapaz aí que ficava tumultuando ainda, né? Eu vou falar de máfia chinesa, eu vou falar de japonês, você é o cara lá, depois que ele falou de italiano. O cara tava no podcast só pra falar disso, velho. No final ele não falou. No final ele tinha que abrir o Wikipedia pra fazer uma colinha, cara. O que ele falou da máfia japonesa era quase eu descrevendo o Sons of Anarchy. Os japoneses lá, eles, pô, tem um negócio bem legal que eles fazem umas tatuagens, tá, e eles matam. Eles perdem o dedinho. Não, esse é a chuvinha, seu imbecil. Cara, agora olha só, coisa bizarra, hein? Olha só, acontecimento bizarro no momento aqui. Eu tô olhando aqui, hoje mesmo eu abri o top 5 aqui de episódios e não tinha nada assim de absurdo acontecendo. Tava o de sexo, tava em 7º lugar com 700 e poucos acessos, depois vinha o de games, que teve participação do Change, depois o melhores e piores finais de filmes, que a gente fez, foi até recente, que teve o Corto Maltese e o Poderoso Porco, depois o do Superman, teve um bom acesso, 807, e disparado na frente tinha o Chaves, com mais de 1.400 acessos. E cara, um dos meus podcasts favoritos foi os dois que a gente gravou com o Danilo Beirute, né? O 7 e o 8 foi o do Necronauta e o sobre HQs nacionais. Cara, o do Necronauta, ele tava, sei lá, com uns 300 acessos até hoje. Tá com 901, cara. Alguém postou isso aí em algum lugar, cara. Caraca, teve alguma repercussão aí. O Danilo falou, você quer saber mais sobre mim? Ele tá cansado de falar. Escute no podcast Forever, porque os caras gravaram a minha vida inteira, sabe? Até o número da minha cueca. Pô, sabe um podcast que eu curti também, cara? Que curti, assim, de fazer, porque a gente deu bastante risada. Foi o do Seriados. Lembra, Fred? Foi, isso, foi legal pra caramba. Aquele foi muito nas coxas, né, cara? Que a gente gritava parkour. Puta, nossa, parte do... O papo matou a pau ali. Rolou até um banner, né, com o... Grit você também. Dos que eu participei, eu gostei muito desse. Gostei muito do Viagem no Tempo. Apesar que, enquanto eu tava fazendo, eu tava achando uma merda. Mas depois eu vi que a recepção do pessoal foi ótima. Porque a gente tava falando muita teoria e tal. E que ninguém ia ter saco de ouvir aquilo. Não, mas o pessoal gostou justamente por isso, né? Não foi aquela cagação de... Aquele troço que parece programado, né? Os podcasts que a gente faz, ou fez, ou vai fazer. É um negócio assim, aquele papo de boteco. Um negócio mais descontraído. Um negócio mais sussa, mais fluido. E sei que você gosta de fazer pauta, de decorar, de ficar falando bonitinho. Fazer propaganda da Coca-Cola, né? Ah, invente, pente e faço 92, diferente. Mas então, senhores, para terminar aqui o podcast agora, alguma consideração final antes da gente ir para a última rodada aí? Tem três coisas que eu queria falar, cara. Uma que foi a morte do Glauco esse ano, tá? Quem fez um post até no Areva lá foi o Rafael Rodrigues, né? Teve um seu também, não teve? Teve, acho que teve, cara. Eu acho que teve uns dois ou três, cara, puxa. Acho que o Moura fez um também. É, eu fiz o pro Tira de Letra agora. Na verdade, foi o Tira de Letra especial que eu fiz sobre o Glauco. Pro Areva eu não fiz o post, não. Bom, tá lá também, quem quiser ver o que eu penso assim do cara, também dá uma lidinha lá no meu post, no Tira de Letra. Teve uma série especial que eu fiz logo que eu entrei também no Areva, que foi das entrevistas lá. O pessoal comentou legal das entrevistas que eu fiz com o Estevão, com o Cadu e tal. E teve um post, cara, de Fora da Panela que eu curti muito, o Vessago fez. Foi o Sem Fatos de Alan Moore. Eu também curti bastante. Ah, é, pô. Foi sim. Foi bem legal. Eu curti bastante esse post aí. Eu queria lembrar. Que era pra ser pro MDM e jogaram pra gente, né? Isso. Pra variar, né? Como sempre, aliás. Está o Rainbow, aquele filme da Argentina que ele fez pra gente, é impagável. Puta, não, cara, isso aí não podia falar. Aquilo, porra, é impagável, mano. Eu lembrei dessa porra hoje, falei, não, isso é uma parada que vai ter que citar. E agora aqui tinha esquecido. Desgraçado, tava bêbado, né? Como é que ele gritou, bêbado, lá mesmo? Né? Aruela. Tava bêbado esse desgraçado. Boa, Rainbow, boa, mano. Não, mas o melhor post foi o do Ranger Azul, cara. Aquele post ficou muito bom. Gostei também, cara, foi engraçado. E terminou ainda com a música do Sandy Júnior. Pariu. Eu tinha o cassete. Bom, agradecer o pessoal aí todo que tá mandando de fora pra panela. Continuem mandando, que sempre é bom. É sempre um descanso fora, pra gente aí. De fora pra panela? Da panela. Sei lá, de fora da parada aí. Então, pra finalizar agora, ano de 2011 tá vindo aí. A gente tá no meio do Réveillon, né? Estamos gravando isso aqui ao vivo. Aham. Né? Uh-huh. Todo mundo abrindo mão de suas festividades. Uhum. E a gente esperou a queima de fogos, né, pra não atrapalhar a gravação. A gente tá gravando em 2012. Eu tô perdendo o especial do Roberto Carlos. É mesmo, cara? Você colocou pra gravar? Pô, com certeza. Não perco um, cara. Falaram que o especial do Roberto Carlos é tão igual que eles usam o mesmo desde 1995. Faz sentido, cara. É bem capaz, né? Ó, tem uma coisa que todo ano dá pra perceber, cara. Que o Erasmo Carlos cada vez mais tá fazendo jus ao apelido dele. Tremendão, né? Tremendão, cara. Ele tá quase o Michael J. Fox já. Porra. Última vez pensei que ele fosse ter um treco em cima do palco. Alguma consideração sobre Réveillon? Quem tem alguma historinha aí sobre o assunto? Cara, eu lembro um podcast que foi gravado e não foi ao ar, bicho. Mas isso foi no Réveillon? Isso foi na passagem do ano com todo mundo bêbado, bicho. Não era podcast, era chat, era todo mundo reunido no MSN. Não. Tava tão bêbado que achou que era no podcast. Ele tá ouvindo o áudio do chat até hoje, cara. Não, que eu tenho isso gravado, cara. Eu tenho isso gravado. Não era podcast, porque nem existia o podcast na época. Ah, mas é um podcast gravado, só não tinha nome. Isso não o desqualifica. Garçom, por gentileza, eu quero o que ele tá bebendo. Não, eu lembro que uma vez, não sei se ele está falando, mas eu lembro que uma vez a gente gravou, não sei se foi gravado isso, mas eu treinei um papo no Skype que tinha mó galera lá e o pessoal tava falando sobrenomes bizarros, né? Aliás, esse seria um tema com um podcast ainda, né? Cara, aquilo ali foi um bagulho de doido, bicho. Tá todo mundo bêbado. Tem um rojão estourando no de alguém aí. Cara, eu não lembro se você não teve nenhum, não, cara. Você não lembra? Não lembro. Foi a mó kizumba aqui em casa, eu lembro muito claramente. exatamente disso. E tu não foi pra lugar nenhum, isso é um arquivo secreto do Areva. É, não, mas eu geralmente fico em casa mesmo, reunião com a família. Aí de repente a professora tinha ido dormir, sei lá. Eu lembro que isso foi bem de madrugada, cara, isso aí. Foi, era tipo 3 horas da manhã. É, pois é. Todo mundo pobre, ninguém viajou, a gente ficou na internet, todo mundo de retardado, né? Mas você falou de história, eu lembrei de uma, cara. Uma vez numa virada assim de ano. Eu e uma galera de curtindo na chácara, né? Era tipo 3 horas da manhã já, mundo devidamente alcoolizado. Eu não lembro quem foi o puto que teve a ideia de, tipo, era um gramado, um barrancão assim. O cara colocou uma lona, não sei de onde que ele tirou a lona, e fazia aquela brincadeirinha de jogar água e sabão, saca? Você descer escorregando, assim. Aí da mina mó pimpona, né? Eu vou primeiro. Só que o filho da puta, ele esqueceu de olhar como tava o terreno em volta, né? E a mina desceu. Brother, a mina desceu, ela... Mas terminou a lona, ela continuou, mas deu uma cruzada no morrinho de grama que tinha. Pô, pensa assim, na menina descendo. Ah! E deu aquela quicada. Ai! Deu aquela quicada, se deu umas 3 bundadas no chão e ficou parada ali mesmo, cara. 9 meses depois. Nasceu um morrinho. Teve um outro uma vez também na casa do amigo meu. Tinha um cara lá. Ele era quase anão, assim. Ele tinha 1,50m mais ou menos. Ele tinha aquela cabecinha meio larguinha, assim, saca de anão. Acho que foi o maior anão que eu já vi na minha vida. Ele era um gigante entre os anões. Eu sei que esse cara ficou muito chapado, mas muito chapado. Aí tinha um amigo meu e a gente tava colocando as latinhas. Isso aí já era tipo dia primeiro, 4 horas da tarde. Um amigo meu tava jogando as latinhas tudo num sanitão, né? E juntou aquele chorume no finalzinho do sanito, né? Um amigo meu pegou a tesoura assim, cortou o finalzinho, a pontinha assim do sanito e colocou um copo descartável. E tirou, colocou o negócio no copo. Chegou pra ele e falou assim: cara, bebe isso aqui, brother. É remédio, você vai ficar bom, não sei o quê. Aí o cara olhava tipo, isso não é remédio, não. Você tá cheirando com a minha cara. Não, é remédio, não sei o quê. Ele chegou pra mim, né, que o anãozinho curtia. Falou assim: vem cá, vai lá, dá isso aqui pra ele. Fala que é remédio. A mina: ah, tá bom. Vem cá, você tá ruim, você tá mal, você tá dando trabalho. Toma isso aqui e vai deitar. Isso aqui é remédio. Ele falou assim: é remédio mesmo? É remédio, pode tomar. Então, beleza, daí que eu tomo. O cara tomou churume, velho. Caralho. Você acha bonito isso, cara? Não, sério. Você acha bonito isso? Eu acho engraçado. Filmado e colocado no YouTube, pô, seu burro. Ninguém tem outra historinha assim? Ah, eu tenho, mas eu tô com vergonha. O Loki é o Ari Toledo das histórias mentirosas. Ele sempre tem uma história sobre qualquer assunto, cara. Invente. Pente e faça 92, diferente. Então é isso, senhores. Estamos terminando por aqui. E não podemos terminar então, já que ele prometeu, o senhor Alok cantando uma musiquinha para vocês começarem bem em 2011. Vai lá, Alok, canta sua musiquinha. Deixa eu limpar o gogó. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Pelo amor de Deus. Chorando. Tá fora de ler. Pelo amor de Deus, cara. Isso é muito. Chorando, tô eu de ouvir essa porra. Pelo amor de Deus, para. Já pode encerrar, já. Alô, Marcelo. Eu queria homenagear o Marcelo, que faz milagres na edição. E, porra, se não fosse ele, a gente nem tinha podcast. Se dependesse das edições que o Zé fez no começo, a gente tava fudido. Eu acho que é o único que merecia realmente receber salário, hein? Você não paga pro cara. Depois de salário. Invente. Pente e faço 92, diferente. Só vai passar em Portugal também, essa porra, ou não? A gente pode contar uma piadinha de português, então? Eu acho muito oportuna a ideia, a chance. Então manda bala aí, que hoje eu tô com preguiça. Tem um português que ele foi pro... Levou a Maria pro médico, né? Porque ela tava com umas pintinhas azuis na virilha. Aí ele tava preocupado com essa condição dela e tal. Ele falou pro médico: ó, Maria tá com esse problema aí na virilha, toda hora fica com essas pintinhas azuis aparecendo na virilha. Aí o médico falou pra ele, falou: o senhor costuma fazer muito sexo oral com a sua esposa? Falou: é sempre, todo dia. Ele falou: então experimenta tirar a caneta de trás do ouvido. Que eu pariu. Cara, essa é pior do que aquela da camisinha. O cara tinha já uns 20 filhos, né? Pá. Aí foi no médico, ó. Tem que dar um jeito aí, porque é cada metido é um filho que sai da barriga, né? Aí o cara receitou a camisinha pra ele. Você coloca a camisinha e tal e não vai ter mais filho. Beleza. 9 meses depois ele volta lá, ó. Tive mais uns gêmeos lá, né? Mas o senhor tá usando camisinha? Sim, eu só tiro pra foder e pra mijar. É melhor que a minha. O mais legal é vocês dois fazendo sotaque de português. Isso é o mais importante. O Steyr é igual. Ora, pois, gás. Então estamos a encerrar então o podcast Uareva. Boa noite para todos. Continue conosco em 2011. Uareva! Já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Lança de raios, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal. Vamos lá. Ai, que me dói. Maná, maná. Whatever that means. Eu já falei que eu sou assinante premium do Mega Upload? É, mas não precisa não, pode guardar pra você. Ai, meu Deus! Tiger! Eu descobri o final daquela piada das facas, cara. Ou agora? Agora, velho. Você colocar uma chamadinha no início, né? Se você quiser ouvir o final da piada, vá para. Só no final do podcast. Tá bom, conta aí, vai. Eles falavam, era um termo que tinha no Rio Grande do Sul que falava que os gaúchos tinham mania de enfiar duas facas na madeira, né? E aí é que era pra dar mais apoio pro cara gritar, pô, com força que aqui é macho, tchê. Caralho. Bom, galera, seguinte, mais algum destaque aí do ano? A sua barriguinha, sua carequinha, eu achei muito rapaz, tem uma barriguinha que parece uma lua. Pior que o Freud tem mania de ficar passando a mão na careca, assim, como se tivesse o cabelo pra jogar pra trás, tá ligado? Tem, cara, ainda tem, olha só, minha última contagem tinha 57 fios, cara. O Freud bêbado é muito engraçado, cara. Porra, eu não tava bêbado, cacete. Você anda daquele jeito mesmo? Eu ando daquele jeito, cara. É a idade. Quando você vai. Velho. Você ainda vai passar por isso ainda quando chegar a sua. O Freud andando em zigue-zague nas ladeiras da Vila Mariana foi um sábado. Parecia um pato com dor de barriga, cara. Vocês deviam ter levado ele lá na Augusta, pô. Sou um cara casado, fiel, pai de família. Não empresta essas atividades. Não, eu sei, a gente mencionou de ir. A gente mencionou de ir nas casinhas lá. Vixe, o cara quase surtou. Mencionou porra nenhuma. Caralho, vocês são muito contador de lorota, cara. Se fosse com o pessoal do MD. DM, ele ia. Claro, acho que ia. Negativo. Pô, hoje eu fui na Comic Con, os caras depois foram pra balada lá, eu me mandei, cara. Nada de sol. Isso é uma questão do princípio, que rapaz. Questão do princípio. Se mandou, ninguém te convidou. Negativo. Freud tava lá no hotel, le bleu. Falava em francês com ele. Colatinha com menta embaixo do travesseiro. O pessoal falava bonjour lá para ele, né? É foda, cara. Os caras. Não, é pra você ver, o Freud deslocado, né? A mina virava pra ele assim, bonjour. Ele falou, não curta abajur, não. Por aí, cara. Falei, caralho, onde é que eu vou botar aqui, meu irmão? Porra de hotel é esse? Então, hotel 5 estrelas, ele reclamando. Ele queria um de 6 estrelas. Do biquinho do Garton. Não, só comentei, porra. Os caras falam em francês contigo, cara. Fica nem. Primeiro eles falam em francês, aí depois eles olham assim você, pô, esse é um merdão, então vou continuar, vou falar em português agora. Aí depois ele fala bom dia. Acho que é o contrário, acho que eles falam primeiro com o merdão em francês só pra deixar ele com cara de tonto. Pode ser, já pra constranger logo, né? O Screw, pô, piando do caminho dele pra deixar a gente na marginal, a gente olhou assim, pô, marginal tinha que ter ali na frente. Vambora, velho! Vambora, deixa o cara aí, vai lá. Tá passando ele dedando meio pra fora do vidro. E ele com aquela cara de assustado, pô, o que esses caras tá fazendo? Só pra vocês e pra vocês seguirem aí. Vocês passaram pra entenderam, foda-se. É legal ele, né? Ele vira pra esquerda, da seta pra direita. Não, mentira. Eu tenho testemunha, rapaz. Tinha 3 pessoas no carro pra ver essa presepada da vossa pessoa. Cara, você e essa testemunha vale tanto quanto um pinto com um crânio mole. Não vale nada. Aí, Freud, ô louco. Ô louco, Freud. Falou que você é um bosta, mano. Ô louco. Vai deixar uma testemunha do quê, cara? Ô louco. Falou que carioca não é gente. Eu entendi o cara falar isso não, porque eu não tô nem sabendo que eu sou testemunha disso aí. Falou que vascaíno. Nossa, mano, você escutou? Ô louco, vai deixar quieto? Eu quebrava de porrada. Eu dava uma barrigada nele. Hello? Okay, just a second. It's for you.